Eu fui traído por você, covardemente. E essas coisas acontecem por aí, naturalmente. Eu quero ser pivô da sua liberdade. Me chame de covarde, se preciso for. Nada pode acontecer de pleno acordo. Hoje estamos suportando e querendo um ao outro. Ficar ao seu lado é sufocante. Se já não consigo mais fingir, me morre o prazer a cada instante. Nas noites que eu fico sem dormir, pensar que por você eu fui traído, a minha dor vai sangrar o coração, justamente quando havia decidido. Foi negada a minha cura, fui levado à loucura. Pensar que por você eu fui traído, a minha dor vai sangrar o coração, justamente quando havia decidido. Foi negada a minha cura, fui levado à loucura. Nada pode acontecer de pleno acordo. Nós estamos suportando e querendo um ao outro. Ficar ao seu lado é sufocante. Se já não consigo mais fingir, e morre o prazer a cada instante. Nas noites que eu fico sem dormir, pensar que por você eu fui traído, a minha dor vai sangrar o coração, justamente quando havia decidido. Foi negada a minha cura, foi levado à loucura. Pensar que por você eu fui traído, a minha dor vai sangrar o coração, justamente quando havia decidido. Foi negada a minha cura, fui levado à loucura.